Aldo Rocha. Apaixonado, estou amando pela primeira vez. O meu olhar tão vago, mas no seu fixei. Senti algo muito lindo, mexeu comigo. Senti algo muito lindo. Amigos e baladas, tudo isso deixei. Pra sair de casa sem você, não mais sei. Senti algo muito lindo, mexeu comigo. Senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso. É amor, não sei, mas me levou para isso. Vem cá, me amar, vou te beijar, fazer amor. E se isso tudo vai durar, eu não sei. Boyzinho. Por toda minha vida por você procurei. Nunca te perdi, mas hoje te encontrei. Senti algo muito lindo, mexeu comigo. Senti algo muito lindo. O vento que te trouxe eu ainda não sei, mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei. Senti algo muito lindo, mexeu comigo. E essa galera apaixonada só da voz assim, vai. Se é amor, é amor, não sei, mas me levou ao paraíso. Vem cá, me amar, vou te beijar, fazer amor. E se isso tudo vai durar, eu não sei. Comigo é assim, o Playboyzinho, chupe!